Buenas parceria, me chamo Kevin Pereira e sou declamador do Rio Grande do Sul. Declamo dos versos do poeta nordestino Zé da Luz, AIC Cesse. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empaierasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse. Mas, porém, se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e com tu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse? Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu, furado, arriasse, e as virgens todas fugisse. Muchas gracias.